ele põe-se à frente do cesto. Ele atira. É cesto! Eu não acredito que o Justin Timberlake seja da mesma espécie. Os rapazes são uns porcos. Lily! Que é? Fecha lá a boca. Estamos no 9º ano. Tens de começar a comportar-te como... não sei, uma rapariga? Não vejo o que estás a falar. Eu porto-me sempre como uma rapariga. E lá vai! Trescott, de muito longe! Não digas buia, não digas buia! Buia! Sim, bem jogado, meu. Oui, maco. É muito macho. O que é que interessa? Sabes que eu sou muito má francês? Bem, pelo menos sei ser rapariga. Eu nunca pensei que este dia chegasse, mas... a Amber e a Ashley têm razão. Odeio-te por me fazeres dizer isto. Mas não têm razão, eu sei ser rapariga. Ah, é? Então porquê que não tens um par para o baile de sexta? Nem toda a gente vai ao baile, por exemplo, tu não vais. A Ana tem um concerto. Detalhes, detalhes. Olá, então já sabem quem é que vai ao baile na sexta com o Fred Lamotti? Queres dizer brutal Lamotti com corpo divinal? Quem? Vou eu. Estávamos no laboratório e quando é por ela estava a cuidar da rosa que ele vai levar na lapela. Então é vocês, vão com quem? Eu não posso ir, tenho uma cena. Eu também tenho uma cena, diferente da cena dela. Uma cena, grande cena. Sem pares. Bem, não se sintam mal, vai haver mais bailes. A não ser que o aquecimento global nos mate primeiro. Bem, adeus. Tens razão. Até a Santa Sara tem um par para o baile. Sou um falhanço como rapariga. Não. Ouve, eu não te vou deixar desistir, está bem? Está aí dentro uma miúda do 9º ano. Só temos é de a deixar sair. Vá, o gorro para começar. Não te sentes como um rapaz. E para com os parguetes, está bem? Como se isso desse algum resultado. Olha, parece que vai resultar com o Matt Marshall. Matt Marshall? Tenho uma paixão por ele desde a primeira vez que o vi. Olá, Lily. Qual é, Matt? Como uma rapariga. Bom, Matthew. Vens muito aqui? Claro que sim. É a escola. Então vais ao baile nesta sexta-feira? Não, eu acho que... eu não sei, talvez, mas porquê? Eu estava a pensar que se fosse, sabes, podias talvez... dar-te boleia? Não, eu estava a pensar... sim? Que... o quê? Ah, isto é incrível! É claro que ela vai ao baile contigo! Fiz. Fiz. Eu vou ao baile com o Matt! Yes! Nem sei como é que consigo! But no one ever discovers. Who would have thought that a girl like me would double as a superstar? You get the best of both worlds. Chill it out, take it slow. Then you rock out the show. You get the best of both worlds. Mix it all together and you know that. Lily, eu espero que tenhas calçado os sapatos das compras, porque vais passar de miúda de skate para miúda do baile. Está bem, um segundo, estou só a ouvir uma coisa, está quase a acabar. Vamos ouvir o veredito que o juiz Joe vai dar ao caso de Bobby Michael e a motorizada espatifada. Bobby, tu pediste uma moto emprestada e estragaste-a. És um nabo. E por falar em comida, está na hora de ser servida à justiça. Sirva-lhe a justiça! O que é que temos hoje no menu, meu amigo? Nós vamos tratar o nosso malfeitor com a ajuda das papas da veia. E com o melhor doce para panquecas. Sim, senhor! Mas que doce justiça, meu amigo! Caso encerrado! Meu, ele foi servido! Pequeno almoço, almoço! Era disto que estavas a falar, não era? Era. Ouve, só porque o Matt te convidou para o baile, não quer dizer que ele não vá mudar de ideias. Sabes, ele já sentiu o cheiro do queijo, mas agora tens de... armar a ratoeira. Miley, ele já me convidou. Ele não vai largar-me e convidar outra. O que é que ele está a fazer? Eu adoro essa cena do skate. É tão viral. É tão viril. Oh, o que é que isso interessa? É giro na mesma. E tu, e também, tu também és. Parece que alguém se está a meter com o teu homem. Já chega. Estou farta de ser uma Maria rapaz. Vou ser uma rapariga. Liguem já para o nosso telefone de Los Angeles. E não se enganem no número, porque o 24º a telefonar ganhará 2 bilhetes na primeira fila para o jogo dos playoffs com os Los Angeles Lakers. Olá, novo amigo. Como é que isso vai? E agora não, Cora. Está bem. Então e agora? Não! Está bem. Então e agora? Não! Olha, estou a tentar ganhar um concurso, por isso... Parabéns! É o 24º a telefonar! Uhul! Consegui! Ganhei! Estou? Está aí alguém? Não, não! Espera! Estou aqui! Estou! Se se foi embora, eu estou bom! Estou! Oh, desculpe! Não posso falar agora! Oh, não! Desliga! Eu dou-te uma ajuda! Não! Yes! Obrigado! Obrigado! Ouçam, vocês são do melhor! Oh, uau! Bilhetes para ir ver os Lakers! Sabes o que é que eu fazia se tivesse bilhetes para os Lakers? Eu levava-te porque és o meu novo amigo! Bom, quem é que vais levar? Hã? Bem, sabes, Thor, eu ainda não pensei nisso. Já percebi. Tens uma data de amigos. É, eu sei o que é isso. Lá na quinta eu tinha imensos amigos. E bois. Bem, os meus amigos eram bois, mas eram muito, muito bons ouvintes com... olhos castanhos. E riam sempre. Não olhes para mim. Thor... Tu queres ir ao jogo? Yes! Yes! Oh, obrigado, Jackson! Obrigado! Eu gosto mais de ti do que de chocolate. Nunca mais digas uma coisa dessas! Okidoki, amigoki! Ah, isso também! Cá está ele! Eu ouvi-te na rádio e... Nem acredito! Eu e o meu rapaz vamos sentar-nos na primeira fila dos playoffs! Nem dá para acreditar! Yeah, yeah. Anda lá, Lily, ninguém se vai rir de ti. Estás fantástica. Não estou nada. Parece que a Amber e a Ashley vomitaram em cima de mim. Quero fazer isto. Olá! Miúda! De onde é que vieste? Para a Albânia? Para com isso, Nick! Sou eu! Uou, a nova miúda é parecida com a Lily. Oh, é a Lily! O que é que te aconteceu? Estás fixe! A sério? Completamente. Livros! Livros! Opa, estes livros estão a ficar tão pesados. Thor, sobre o jogo dos playoffs. Sim, foi o jogo de playoffs, é um sonho que se realizou. Espero que gostes deste bolo, foi a minha mãe que tu mandou. Oh, meu. Sim, é um bolo de basquetebol. E tem 3 quilos de leite condensado lá dentro. Fui eu que pus. Vais ficar bem cheinho. Parece ótimo. Oh, de certeza, a minha mãe nem se deitou para o fazer. Ela está tão contente para ter um amigo com 2 pernas. Adiante, o que é que querias dizer sobre o jogo? Pagas tu o parque. Okidoki, amigoki. Thor, para de falar assim. Para com isso. Thor, estou atrasado para ciências. Rejo-me, partam. Oh, Todd, és tão engraçado. Mais baixo e devagar. Oh, Todd, és tão engraçado. Então, nova Lily, tu queres ir ao baile comigo? Desculpem, rapazes, já tem par. Eu não sou boa, eu sou mesmo boa. Lily? Oh, bolas! Quer dizer... Oh, bolas! Uau, estás tão... Eu sei. E é só para ti. E é só para ti. Eu... Que ela te espera pelo bairro. Pois. Espera pelo baile? Foi. Armar a ratoeira. Ah, unhas. Estou tão orgulhosa. Quero dedicar esta música a uma amiga muito especial que espero que se esteja a divertir imenso esta noite. How did I get here? Turned around and there you were. Didn't think twice or rationalize, 'cause somehow I knew that there was more than just chemistry. I mean, I knew you were kind of into me, but I figured it's too good to be true. Vai andando, querida. Eu vou já. Lily, o que é que estás aqui a fazer? Tentei telefonar-te sempre que saía do palco. Estavas muito ocupada com o Matt? Deu-me uma tampa. O quê? Deixou-me pendurada mais de 2 horas. Lily! Olha só para ti. Há por aí muitos corações partidos. Só um! Muito bem, pai. Homens são tão cruéis! Como é que alguém pode fazer aquilo à Lily? Eles não sabem que as miúdas são frágeis e delicadas? Delicadas, mas com mãos de ferro. Que os céus ajudem quem se meter contigo. Bem, podes dizê-lo, amigo. Dia. Como é que tu estás? Estou bem. Obrigada por me deixarem dormir cá. Não te preocupes com isso, Lily. Lily! Era o que o Matt me chamava! Pai! É como ela se chama. Pensa uma beca! Muito bem. Tu queres bacon, limonada e bacon? Não, obrigada. Não vos quero estragar amanhã. Vivam as vossas vidas felizes. Aproveitem! Pai, talvez tu devas... Percebo. Eu vou até ao pontão comer. Sabem, sou um daqueles que não se mete. Matt! Fora! Lily, eu não gosto nada de te ver assim. Não está certo. Tem de haver uma maneira de te vingares de tudo aquilo que ele te fez sofrer. Gostava de saber como. Estás a passar por um grande sofrimento. Por acaso alguém te fez mal? Ele fez-lhe mal. Podes crer. Bem, então não fiques aí sentada. Vai a tribunal. Ao nosso tribunal. Onde a justiça é servida. Oh, yeah! Ouve, pai, quero falar contigo sobre os bilhetes. É que... Quero lá saber se o teu filho vai para Harvard. O meu filho vai levar-me a ver os Lakers. Sim, na primeira fila. Oh, ele podia levar quem ele quisesse, mas decidiu levar o velhote. Sim? Está bem, Fred. Ouve, tenho de desligar. Tenho de ir dar um grande abraço ao meu filho, ao meu rapaz. Falamos depois. Anda cá, meu rapaz. Então, o que é que me querias dizer sobre os bilhetes? Tem hologramas! Olha, está a afundar. Agora não. Afunda não, afunda não, afunda não, afunda não, afunda não. Tchau. Meu rapaz. Meu rapaz muito, muito estranho. O que é que foi, companheiro? Ei, ei, só te queria dizer que estou ansioso por ir ao jogo contigo hoje à noite. Sentados lado a lado, um ao pé do outro. Desculpa. Sabes o que estes burritos me fazem? Mas eu adoro-os. estar bem para o jogo de logo à noite? Sim, sim, pai. Não, eu fico bem. Eu só espero que não te importes, porque... este é o terceiro. E não os devia ter pedido com extra queijo, estás a perceber? Tu sabes, estava a pensar e tenho uma papelada para preencher. Talvez encontres outra pessoa para ir contigo. Mas pai, é suposto irmos os dois. Não quero partilhar esta experiência com mais ninguém. Sorte a minha. Mas olha, se não quiseres mesmo ir, deixa, eu se calhar arranjo alguém. Lakers, sobra! A que horas é que nós saímos? Ei, talvez o Thor queira ir! Jackson? Que é tipo o destino! Ele aparecer aqui como se tivesse sido convidado e é óbvio que eu não o fiz. Ah, estou a perceber, queres que eu minta? Sr. Stewart, será que eu posso mentir à vontade? Está bem, pronto. Eu convidei o Thor primeiro. Mas depois começaste com o meu filho e ele trouxe-me um bolo de basquetebol. Engordei um quilo só de olhar para ele. Espera aí, não, filho. Eu sei, pai. Fiz a geneira e peço desculpa. Sou uma pessoa terrível. Olhem, eu nem mereço ir ver este jogo, percebem? Porquê é que vocês não ficam com os bilhetes? Eu é que fiz a geneira e peço desculpa. Não tens de gritar comigo. Eu vejo o jogo na televisão e... Tu desculpas? Eram os teus bilhetes. Eu fiz-me de convidado. E digo-te uma coisa. Estavas a tentar não magoar o velhote e isso diz muito mais do que qualquer jogo idiota de basquetebol. Oh, eu vou deixar-vos ter o vosso momento, pai e filho. Tão bonito. Oh, bem, eu sei o que é que vocês estão a pensar, mas não fui eu. Bem-vindos ao Tribunal Adolescente. Hoje temos o caso de deram-lhe a tampa e ficou sem par. Primeiro vamos conhecer o arguido, Matt, um aluno do décimo ano que alegadamente deu a tampa. E agora está a entrar no tribunal aquela que levou a tampa. Vais para água abaixo, amiguinho. Pacas! Guarda isso para o juiz, está bem. Por favor, levantem-se. O juiz Joe Barrett. Obrigado, voz do além. Quando li este caso pela primeira vez, pulo logo no topo da minha lista. E sabem porquê? Porque eu tenho uma filha, espertalhão. Pois é. Uhum. 1-0, amiga. Bom, minha filha, diz aqui que pretendes processá-lo pelo custo do vestido e do cabeleireiro. Isso é verdade? Não se esqueça dos sapatos. Chora. E arranjar as unhas. Oh, pobrezinho. Esta rapariga arranjou as unhas para ti? Mas eu posso explicar. Oh, rapaz, vais ter hipótese. Eu tenho de vos dizer isto. Ele não vai ter hipótese. O quê? Bom, diz-me então o que é que aconteceu. A minha amiga nem consegue falar. Ela pediu-me para apresentar o caso. Podes prosseguir, fofinha. Obrigada. Meritíssimo. Senhoras e senhores jurados, o que seria deste país se os homens não cumprissem as promessas que fazem? E se George Washington prometesse atravessar Delaware e não o fizesse porque estava um pouquinho de frio lá fora? Ou se Abraham Lincoln prometesse salvar a União, mas não o cumprisse porque queria comprar um chapéu novo? E que tal se o Rutherford B. Hayes não... Yo, menina, fala barato. Aproxima. Sei o que está a pensar. Como é que ela não usa apontamentos? Bem... Eu digo-te o que é que estou a pensar. Se ninguém levar com comida na cabeça nos próximos 5 minutos, a minha audiência vai dar cabo de mim. E se o Joe for para a rua, o Joe não vai poder pagar o seu barquinho. E o Joe gosta do seu barquinho. Entendi. Muito bem. Convidaste-a para sair, deste-lhe tampa e partiste-lhe o coração. E agora, nós só queremos saber porquê. Porquê? Porquê? Porquê? Olha o barquinho. Acabei. Antes de te declarar culpado, tens alguma coisa a dizer? Mortíssimo. Oh, vá lá, vá lá. Ele não tem o dia todo. Isto não é justo. Eu só mudei de ideias. Ela mudou tudo. Eu convidei uma miúda que anda de skate e no dia seguinte ela está completamente apraltada e feminina e esquisita. Quer dizer, espera pelo baile. De onde é que veio esta cena? Ela não era a miúda por quem eu tinha uma queda. Tinhas uma queda por mim? Tinha. Isto é verdade? Tu mudaste? Bem, ela obrigou-me. Parece que vai tudo dar a ti. Bem, eu só queria que ela fosse do nono ano. Quer dizer, devia ver como é que ela era antes. Eu gostava da maneira como ela era. A sério? Ah, como é que ele sabe? Ele alguma vez leu uma revista de adolescentes? Parece-me que não. Ele não sabe o que quer. Precisa que lhe digam o que ele quer. Ele é um rapaz. Eu digo-te o que é que eu quero. Eu quero servir a justiça. E acho que sei em qual de vocês é que eu a hei de servir. Sirvam a justiça! Oh, dois segundos, imploro. Obrigada. Será que o importante não é que estes dois miúdos maravilhosos estejam juntos? Não será por isso que aqui estamos? Tu já viste este programa? Olha em volta. Desculpa, Lily. Eu nunca te devia ter mudado. És ótima como és. Completamente. Então, tu perdoas-me? Sim, claro, como quiseres. Olhe só para isto. Estão todos felizes. Parece que este caso está encerrado. Não parece. Oh, bolas! A nossa culpada de hoje leva com um enorme prato de esparguete. Regado com um ótimo molho de tomate. E no topo, anchovas carregadas de óleo. Mas que fedor a justiça! Mas o cerrado. Onde arranjaste as anchovas, Joe? Pescaste-as no teu barquinho? Trocar dois bilhetes por três. Essa foi de gênio, filho. E chegar cá acima foi um belo exercício. Estou com queimbras no pulmão. Ai, bolas, tenho o nariz a sangrar. Nós estamos bem cá em cima. Pelo menos o som é espetacular. Oh, vai, vai, vai.